Tinha um negócio, cara, acho que era um negócio de criança, que era tipo uma marca desse de criança, que era um negócio Fera Radical. Puta, acho que isso foi nome de novela. Não, a novela foi Fera Ferida, pô. Não, tinha alguma coisa radical. Caralho, adorava o tema de Fera Ferida, cara. Achava bonitaço. No corpo, na alma e no coração. O cara era horrível, né, cara? Agora que eu tô pensando na letra. E é isso, é Gal ou é Betânia? Era Gal, era Gal. Fera Radical, novela. Malu Mader, lembrei. 88, lembrei no Wikipedia. É, lembrou, né, filha da puta? Cheguei! Estou no paraíso! Eu sou Rafael Salimena, estou aqui com o Diogo Brito e Rafael Saldanha e esse é o Mimimi do Mimimi. Mas hoje o senhor está animadinho, hein? O que aconteceu? Até parece que a gente combinou antes do programa. Se chama atuação, meu amigo. Se chama atuação. E como os nossos ouvintes são os melhores do Brasil, pelo menos uma coisa eles são bons, né, cara? Eles adoram a picaretagem, né? A gente fez aquele top de melhores séries. E eu acho que se bobear foi o nosso programa mais querido até hoje, né? Diogo que é o homem das estatísticas aí. Sei lá. Sim? Não? Sei, então, sei cara, lá. Eu tenho um atu aqui pra eu parecer animado, mas você sempre fazia a mesma coisa, né, porra? Não, cara, eu quero ir direto. Vamos falar dessa porra logo que eu tô ansioso. Tô empolgadaço pro programa. Não quero falar de estatística, o caralho. Isso, eu não preciso apresentar o programa mais, não. Então, beleza. Vamos começar já falando. Não precisa nem explicar sobre o que que é. Vai lá, Diogo. Começa você. Começa você. Você. A questão é que a gente fez um programa de top que era uma picaretagem, mas agora a gente quer fazer uma picaretagem ainda maior. Então a gente vai buscar tops mais insignificantes do que aquele que a gente já fez. É, a gente vai fazer a picaretagem ser fixa, né, cara? A gente vai manter sempre esse esqueminha da lista. O que a falta de um tema não faz, né? Depois dos últimos problemas que a gente teve com datas, de publicar programa com uma semana de atraso, coisa e tal, não fala nada que é fixo, não. Não, é esporádico uma vez por mês. Só tem uma coisa que é fixa nesse programa, né, Saldanha? Seu Ah, moleque, chegou primeiro. Aliás, teve um tweet aí, ou então um comentário, tem um ouvinte que quer morar no seu cu, Diogo, você viu? Eu vi isso, cara, fico muito lisonjeado, é que nem coração de mãe, sempre tem espaço pra mais uma. Pois é, cara. E nego elegeu o seu cu, né, cara, entre nós três, porque todos eles são muito falados, mas o pessoal curte o seu, cara. Já falei, é como adentrar a Floresta Negra, né, então boa sorte lá, meu amigo. Cara, que papo é esse? Tudo errado. Então, qual que é a picaretagem da semana, senhores? Qual que vai ser o nosso top of the busts? Posso apresentar, então? Aliás, cara, sem querer, já tá a gente plagiando os outros de novo, cara. O álbum que o MDM bota, os arquivos deles, é o The Bust of MDM. Ah. É, mas isso aí o Cacete Planeta já fazia nos anos 90, que tem um disco que chama The Bust of Cacete Planeta. É, não é uma piada muito original, né, cara? Mas pra gente era como se fosse, né? A gente falasse desde criança. Daí. Não, na verdade, o The Bust, ele tem outro sentido também, que é uma piada interna que o Brasil não está preparado para receber. Receberam várias piadas internas nossas, mas o The Busts... Nem a gente está preparado para isso, né, cara? Não tá, mas a gente não larga essa porra tem uns 15 anos já, né? Eu aposto com vocês que tem algum tiozão do pavê que jura de pé junto que ele é o tiozão do pavê original. Ele criou a piada do pavê. Eu achei que você ia dizer que era um vô seu, porque sempre tem umas coisas dessas na sua família. E foi meu tio. Então, a picaretagem da semana vai ser nomes de banda, ou melhor, os piores nomes de banda de todos os tempos. Sim, nós vamos listar, cada um de nós, 5 piores nomes. Vamos listar também aquele que acreditamos ser o melhor nome. Vamos fazer um joguinho no fim com alguns dos piores nomes que não figuraram entre os 5 piores, mas ainda assim não são nomes bons, ou seja, nomes ruins. Caralho, cara, muito complexo pra mim. Nada é simples. E pra terminar, vamos ter uma surpresinha pro ouvinte. Ouvinte, fica aí que vamos ter uma surpresinha com relação ao nome de banda e uma loucura aí. Cara, você aguarde, nos aguarde, estamos chegando. Número 5. Na minha boca, o que mais entra é pinto. Senhores, então eu vou começar aqui. Olha só, eu pensei muito antes de fazer a lista aqui. Eu tava até com dificuldade tremenda de começar essa lista, porque atualmente, cara, se você for parar pra pensar mesmo em significado de nome e tal, cara, 99% dos nomes de bandas são horríveis, sabe? Tipo assim, a maioria é uma coisa que não tem muito a ver com o estilo de música que o cara toca, é simplesmente uma expressão que o cara achou legal, que geralmente quando os caras criaram a banda eles eram moleques, né? Pegaram o primeiro nome que viram pela frente e botaram na banda. E aí depois eu saquei uma coisa, cara, tem muita banda nacional na minha lista, porque quando eu tava pesquisando atenção nos nomes de banda ruim, cara, tem muito nome de banda em inglês que é, assim, é uma unanimidade que são os piores nomes, que eu não saco porquê, sabe? Então eu acho que tinha, por não ser a minha língua mãe, minha língua materna, né, eu não consigo identificar muito onde é que tá o ridículo naquilo ali, sabe? Mas em português eu consigo direitinho. Concordo com tudo que você disse, e faço um adendo. Acabou, basicamente, tirando neologismo, né, que neologismo, pra quem é imbecil não sabe, são as palavras inventadas, né? Acabou palavra, cara, acabou, não tem mais palavra nova pra usar em banda. Eu digo uma palavra. Hoje em dia, todas as bandas novas, cara, são mais, no mínimo, duas palavras, né? Sim. Esses My Chemical Romance, Fall Out Boy, porra, uma porrada, cara. Na minha opinião, isso aí acaba com os melhores nomes, que são justamente aqueles de uma palavra só. Eu concordo que causa um impacto maior, né? Mas então, é isso, manda ver, vai lá, primeiro. Ó, já falei, banda nacional, uma das minhas bandas favoritas, me doeu botar aqui na lista. Eles já tiveram um nome anterior um pouco maior, que depois foi reduzido. Mas, cara, parando pra pensar, cara, Titãs é um nome ruim pra caralho. Porra, não acho não, eu gosto. Eu acho o nome do caralho. Tipo assim, é uma palavra só. Então, mas cara, o que significa isso, cara? São tipo assim, são os deuses. Não, cara, Titãs não são deuses. Titãs são os inimigos dos deuses. Sim. Cara, mas isso que eu tô falando são figuras grandiosas, mitológicas. Então, tipo assim, remete a um negócio muito grandioso. Você vai ver, tá o Branco Melo de frontman lá com um olho no peixe, outro no gato. Cara, não pode ser mesmo. O Titã agora tem que ser bonitão. Mas sabendo a história do nome, eu acho, porra, Titãs do Iê é uma ironia muito boa, cara. É isso que eu tô falando. Esse nome eu não acho ruim. Quer dizer, é um nome ruim sim, mas não é tão ruim. Porque é isso que tu pega só o nome atual, sacou? Titãs do Iê, beleza, tá explicado ali. Mas agora, só Titã. Eu acho o nome muito ruim, cara. Muito, muito ruim mesmo. Eu não acho ruim, não. Pode ser um pouco sem carisma, mas ruim não é, não. Eu acho muito, muito, eu já falei, é um negócio muito grandioso pra aquelas pessoas ali, sacou? Se fosse uma banda de progressivo, beleza, meu pô. Uma banda de pop chulé. No mundo, cara, eu não vou nem falar os outros exemplos dos anos 80 de bandas nacionais, porque provavelmente vai ter uma porrada. Mas no mundo onde esses outros nomes de banda existem, que a gente vai falar com certeza, Titãs, cara, porra, tá muito tranquilo. Não, peraí, esse é mais um dos meus critérios aqui, inclusive, que a gente usou no programa de séries. Não chutar cachorro morto. Tipo, Biquíni Cavadão não vale, né? Botar erva doce com H, sacou? Tipo, pô, tem muito nome ruim. Por isso que eu falei, pô, vou pegar nomes aqui que teoricamente são legais, mas não são, sacou? Ah, então assim, Engenheiros da Bahia, Paralamas do Sucesso. É, esses eu acho que são muito escroto, né, cara? Isso é fato, né? Concordo, eu também não coloquei porque ia ter graça, né? O pessoal já sabe. Eu também não coloquei, não, então a gente já chuta agora. O ouvinte imbecil que ia mandar e-mail aí, vocês não falaram no Paralama, né? Vai tomar no seu cu. O meu quinto, na verdade, vamos abrir aspas porque nada é simples, é uma compilação. Eu tive muita dificuldade em escolher nome individual só essa banda, porque eu acho que tem muita coisa que meio que você consegue agrupar e ver que é uma ideia ruim. Mas não por causa de alguma demência, o pessoal meio que abraçou a ideia ruim e criou disso um conceito pra nomear as bandas. Eu vou começar aqui então com um estilo que eu gosto pra caralho, mas que de longe é o que tem piores nomes de banda, que é o thrash metal. Todas as bandas fodas, e as ruins também do thrash metal, são nomeadas de acordo com a ideia de que a guerra é ruim. Mas ao mesmo tempo, morte é bom. Só que eles têm essa parada, né? Essa contradição. Então, cara, eu escolhi assim. Eu fico imaginando, eu vou até contar uma história pequena aqui. Quando eu era mais novo, quando eu era mais novo, meu pai ainda tem uma loja de pneu, sempre teve loja de pneu. E ele sempre mexeu com a Pirelli. Qual que era o mascote da Pirelli? Era uma pantera, cara, o animal. E eu lembro quando eu tinha 11 anos de idade, 11 não, sei lá, 10, 8. Nós íamos fazer um clube com os meus amigos, que era um clube que não era nada, só pra ter um clubinho, pra falar que a gente explorava. E o nome era Clube da Pantera, porque assim, é uma coisa que eu criança... Caralho, mas que nome manjarrola, puta que isso, ou Pantera, a palavra Pantera, quando fala, vem na minha mente aqueles bailes de carnaval da Manchete do final dos anos 80. E cara, vocês estão certos, cara. Eu não tô discordando, não, mas eu tinha 8 anos de idade quando eu nomeei esse clube. Mas peraí, aonde você vai chegar com isso? É a sua primeira banda de nome ruim, é essa? Não, aí que tá. Não é a banda, é todo o gênero. Eu estou pegando aqui um abraço, Lucas Lima, mas eu vou citar alguns nomes aqui. Olha o padrão. É coisa pra mostrar que você é macho pra caralho e que você curte a morte, que você é um cara violento. Você tem o Pantera, que não tem nada a ver, que é só estúpido. Você tem O Anthrax, né, que é um lance de eu guerra. Eu acho Anthrax bom, acho sonoro, acho... Pô, eu acho Anthrax um nome muito foda, cara. Não, cara, é um nome de guerra, é um nome infantil, assim, ah, guerra, Anthrax, aí... O Slayer, que é muito imbecil, cara. Eu gosto do Slayer. Mas, pô, Slayer... Slayer é imbecil. Eu adoro Slayer, mas é imbecil. Cara, mas peraí. O Slayer, eu botei ele aqui como menção honrosa entre as duas coisas, porque é um nome ridículo, infantil pra cacete, mas, pô, é um nome muito foda também, cara. Ele é tão ruim que fica bom. Que ele é simples pra caralho e explica... Vamos combinar, né, cara? Não é a banda mais intelectual de todos os tempos, né, cara? O nome explica muito bem o que é a banda. Cara, mais ou menos, muita gente vai discordar de você, inclusive eu. O Slayer é sim uma banda intelectual, mas isso fica no próximo programa. E aí, cara, aquela. Agora eu vou matar, pra poder matar e passar pro Saldanha. Aquele que eu acho que é o pior nome de banda e a pior banda, né? Mas é uma banda ruim pra caralho. Fala, caralho! Mega Death. Eu acho ruim também. Não, eu gosto do Megadeth. Isso aí eu vou defender. Megadeth, cara, é uma banda ruim, certo? O Dave Mustaine é um cuzão, certo? Eles têm um CD bom e vários mais ou menos. Mas assim, foda-se a banda. O que importa é o nome. Cara, não basta ser morte, sacou? Que é a parada do thrash metal, gente agressivo. E aí que vem a parte que eu quero falar, cara. Não basta ser morte. Você tem Mega, que é assim... Porra, a gente não é só uma banda, a gente é uma mega banda. Super morte. E ainda faz a grafia errada pra ficar que nem criança retardada, sabe? Escrevendo um negócio errado. O Death, né, quem não sabe, escreve com E-A. E lá eles botam um E direto pro TH. Cara, é ridículo. Tudo errado. Se fosse em português, seria o Super Morte. É, aquele negócio igual botar K, onde tem C nos nomes do Brasil aqui. É isso, é aquele negócio de você escrever fica dica, né? Com isso. Fica de K. Exatamente. Cara, essa é a versão thrash metal, cara. É muito ruim, cara. Muito bem lembrado, cara. Mas olha só, essa banda eu não odeio de todo, não, cara, porque pelo menos serviu pra inspirar uma música muito boa do Los Peralenhos, a música Megadeth. Ah, boa pra caralho. Ah, deixa eu fazer uma menção honrosa, aproveitando só o gancho aqui. Vou falar do The Killers, né, cara? Que é uma banda que não tem... Que o nome dela não tem nada a ver com a banda e parece que é um nome de banda dos anos 80 de thrash metal, né? The Killers. Mas é que tá, cara. Essa é uma outra coisa que a gente tem que pensar. Se você souber qual que é a origem do nome, às vezes salva alguns nomes. O The Killers aí, ele tem esse nome por causa do conto de quem, cara? Do Hemingway. Do Hemingway. Era esse que tá na minha cabeça mesmo. Conto muito foda. Saldanha? Então. Os meus critérios... então. Os meus critérios pra estabelecer quais eram os nomes ruins eram aqueles que eram ou que tinham uma tentativa de humor que falhava. Cara, peraí só um pouquinho, cara. O que que é, velho, a gente sentar pra escutar podcast, velho? O que que a gente tá fazendo aqui agora, cara? São três desconhecidos cagando regra pra tudo, cara. Pra tudo, sacou? Olha, você não pode fazer o nome se for engraçado. Cara, ouvinte, repensa sua vida, pelo amor de Deus, cara. Novo quadro me salimena filosofando. O que que é, velho, a gente sentar pra escutar podcast, velho? O que que a gente tá fazendo aqui agora? Enfim, mas eu fico impressionado como isso sempre acontece quando eu vou falar. Mas enfim, Foi sem querer. Ô, Salve, cara, a primeira camisa do Mimimi, cara, já tá impressa já, cara. Pode vender aí. Na frente, mas então, atrás. Mas o meu critério de escolher quais eram os nomes ruins era ou aquela tentativa de ser engraçado que falha, aquela tentativa não foi engraçado, a tentativa de ser cabeção que falha é pior ainda, ou então aquele que faz o humor involuntário. Eu acho que esse primeiro nome que eu escolhi, ele fica na primeira categoria e é de um gênero que adora fazer isso, que tenta ser engraçado e falha. É lógico que sempre... Cara, me fala um exemplo de um nome de banda que é engraçado. E você fala, pô, que nome foda pra ser engraçado. Não existe, cara. O nome da banda não é um lugar pra você fazer uma piada, cara. Então vai lá, Sander, qual que é o... Hardcore. Peraí, Hardcore? Nacional? Nacional ou gringo? Nacional. Cara, eu só conheço a Zemo Core mesmo. Cara, isso aqui é uma banda do Rio de Janeiro que... Ah, já sei qual que é. O Salimena já sabe que eu falo dela tem muito tempo. Ah, não, então não é meu, não. Eu acho que eu nunca ouvi você falando dessa banda. Eu ia achar que você tá falando Coelho Limão. Não é o Coelho Limão. Ah. Olha, se eu ri, você tá errado, hein? A Kombi que pega criança. Ouvinte, Agora eu teria que colocar uma música dessa banda de merda. Mas me nego. Não vai tocar banda chamada Kombi que pega criança no meu programa. Ao invés disso, escutem o funk do Saldanha. Adoro. LOL. Não força não, sabe? Muito sem graça. Cara, por quê? Não, eu tô rindo de Saldanha falando, pô. Tá proibido rir no programa, senão tu fala que o nome é bom agora. Por que que alguém coloca o nome de uma banda de A Kombi que Pega Criança? E o hardcore é cheio desses nomes. Me lembra várias bandas que são menores. Cara, Didi Subiu no Cristo é de quê, cara? Didi Subiu no Cristo é pop. Já, você tá rindo que eu tô vendo. I saw a smile. Uma Kombi que Pega Criança, eu tô querendo, assim como o Diogo, homenagear todo um gênero que é o hardcore brasileiro. Número 4. Enfia um Humberto no meu rabo. Mais uma vez, outra banda brasileira, né? Essa daqui, o intuito não foi fazer gracinha, não foi chocar a sociedade, não foi nada. Muito pelo contrário. O que eles quiseram fazer é o seguinte, cara, eles tiveram uma boa intenção. Eles quiseram criar algo memorável, algo mágico, sabe? Que te levasse pra um ambiente de magia. Pois, meu amigo, uma das piores maneiras de você criar algo mágico é a falta de sutileza, né, cara? Então, se você bota no nome da sua banda Cordel do Fogo Encantado... Porra, essa puta que eu faço. Essa, cara... O famoso Bordel do Corno Encanado. Isso não passa encanto pra ninguém, cara. Isso só parece ridículo, só essa coisa. Eu não consigo separar essa banda do Teatro Mágico. Eu acho que é a mesma banda. Quando o Salimeira começou a falar, eu achei que era o Teatro Mágico. Bom, agora que eu me liguei, cara, eu acho que o Teatro Mágico cairia melhor na minha definição do que o Cordel, sacou? Não, é tudo errado, é tudo errado. Mas eu acho que o Fogo Encantado, cara... O mimimi é muito popular, né, cara? Então se você aí tá ouvindo, talvez o Dave Mustaine escute, né, o Brandon Flowers do The Cure escute. Cara, o Dave Mustaine, do jeito que ele é derrota, é capaz dele ouvir, cara. Aqui, então você vai mandar recado, então Lirinha, que é o vocalista do Cordel do Fogo Encantado, você pega uma mulher muito ruim, tá? Que é isso? Ih, aqui, Lirinha, eu já te falo, o Diogo já bateu punheta pra tua mulher, Lirinha. Sai dessa aí agora. O Lirinha é casado com a Leandra Leal, pô. Ah. E ela é ruim, tá? Ela é ruim. Ela é ruim. Cara, a Leandra Leal quase arrancou meu pinto fora. Mandar um recado pro Dave Mustaine, mas Lirinha, não tem como barrar o seu recado, então um abraço aí. Essa é a minha segunda categoria. Eu sou super complicado, né? Pra mim é só categoria. É categoria de nomes de fruta, cara. Você dá um nome de banda com fruta, ou você faz uma parada maneira que tem... Coração melão. Tem um lance inteligente que é meio impossível, ou você não faz, cara. E essas bandas são todas gringas. Olha, Smashing Pumpkins. Ih, já vai tirar uma da minha lista aqui. Cara, deve ser o nome mais anos 80 do Brasil, cara. Como é que não tem uma banda brasileira que chama as abóboras? Mas tem os abóboras alguma coisa? Não, mas abóboras eles são selvagens. É, abóboras selvagens, sim. Elas não são as abóboras esmagadoras. E outra que eu acho... Essa eu sei que tem uma explicação que é muito maneira, mas o nome tem que sustentar sozinho. Blind Melon, cara. Tirou da minha lista. Puta merda. Esse nome é muito ruim, cara. Melão cego. Mas qual que é a explicação dessa merda? Agora eu fiquei curioso. Uma comunidade hippie vivia ali perto, de onde os caras ensaiavam, e o... acho que era o vô de um dos músicos ficava se referindo de uma forma pejorativa. Você não vai ficar que nem aqueles melão cego lá, sabe? Coisa de velho, assim, sabe? Os hippies eram os melão cego. Ou seja, pode colocar aí o Minas Gerais pro melão cego, que eu usei o plural errado. Eram os melão cego. Outro nome, né, cara, que tem é o Cranberries, que é um nome super imbecil. Cara, ele teve a preguiça de nem colocar o adjetivo antes do Cranberries, né? Cranberries é aquele esquema que rolou muito nos anos 2000, cara. Parece que os músicos desistiram de dar nome de banda e começaram a pegar um objeto, botar um S no final e virou. É, Cranberries é década de 90, cara. Começo da década de 90. Eu sei, mas aí isso virou a tônica dos nomes dos anos 2000. No ano 2000, cara, todo mundo pegava qualquer coisa e botava no plural. Era tipo Strokes, White Stripes, Arctic Monkeys. Sim. Tudo nome horroroso, sacou? Eles estavam fazendo isso before it was cool. Aí o famoso D não sei o que. Nessa linha de fruta, me lembrou uma banda famosa do Brasil, que é o Azul Limão. Sim, o que, que é isso, né, cara? O que, que é isso? E peraí, que banda é essa? Azul Limão é metal, meio, sei lá, prog, meio anos 80 do Brasil. Esse nome me lembrou uma coisa, tem uma banda que eu vi aqui nas listas aqui, que era praticamente uma unanimidade dos nomes ruins em inglês, que é o Blue Oyster Cult. É uma maneira, cara. Eu curto. Cara, é o Ostra Azul, pô. Não, e é o culto da Ostra Azul, eu só lembro do Academia de Polícia. Isso que eu tô falando, será que essa banda nasceu depois ou antes do filme? Porque se nasceu depois, o nome é do caralho, cara. É antes, cara, é antes. Então, pegando a minha segunda categoria de nomes ruins, são aqueles que tentam ser muito fodões. E aí você tem nomes clássicos de bandas como The Beatles, sei lá. E você... Não, que banda? Como assim, de querer ser os fodões, assim? O Beatles. Beatles, você tá falando? Beatles em inglês? Sim, você colocar simplesmente uma palavra e colocar o... Aliás, peraí, alguém botou na lista, cara? Porque merece, hein? Que trocadilhozinho de merda, hein? Eu acho que o Beatles dá a volta. Ele é tão merda que é bom. Ah, cara, não sei, hein? Eu acho que tudo que a banda representa, a gente, né, não... Eu acho que é tão merda que ele tem camadas. Tá acima de qualquer listinha, mas o nome é ruim pra caralho. Nunca é tarde pra enfatizar que estamos falando somente do nome das bandas, e quando a gente tá falando da banda, a gente fala da banda, mas quando a gente fala é uma merda, a gente tá falando do nome, tá, gente? Senão você vai falar, os caras falaram que o Beatles é uma merda. Não, tô falando do nome mesmo. Eu acho o nome, ele dá a volta. Só que essa coisa do artigo, de blá blá blá, de... E aí, nos anos, no final dos anos 70, início dos anos 80, teve a banda mais pretensiosa do mundo, que colocou o nome de The. Ah, The, um clássico. Cara, mas isso aí, cara, isso entra naquele esquema daquelas bandas que gostam de frisar o ofício, né, cara? Que é o The Band. Tem o The Music. Cara, que merda. Por que você faz isso, cara? Cara, o The Music. Olha a pretensão, cara. Como é que se chama a sua banda? A música, cara. The Band é um nome que eu acho que dá a volta. Não é uma música, é a música. A uma música para todos governar. Com M maiúsculo, cara. Número 3. De rola, sou freguês. O programa tá ficando longo, então eu acho melhor a gente já ir fazendo, já explicando mais rápido. Então eu vou usar uns nomes que não precisa nem de explicação, cara. O meu próximo da lista aqui, cansei de ser sexy. Puta, isso é uma merda, eu esqueci na minha lista. Salimena, você acabou de matar o... Eu tenho dois no número 1, você matou um deles, cara. Ô, cara, não tem como, né? Com muito pesar eu apago aqui, cansei de ser sexy. Preciso explicar, cara, o motivo do nome ser ruim ou não? Deixa eu só falar mal da banda, então, já que o nome é horrível. Mas, pois é, eu acho, cara... Eu gosto de três músicas delas. Caralho, só... Ah, não, cara. Cansei de Ser Sexy, eu acho que é a pior banda que eu já vi na vida. Mas eu gosto de três músicas mesmo assim. Eu só não tenho nojo total dessa banda, porque a vocalista, né, que é a Love Fox, andou se aliando ao João Brasil pra gravar umas músicas. Eu achei maneiro. João Brasil, que tem um dos melhores nomes de disco do Brasil, né, cara? João Brasil e seus 8 hits. Não, isso é o nome da banda, não? Pô, aí que tá, não sei. Enfim, mas é um grande nome de banda. O próprio nome João Brasil já é divertido, né, cara? Sabe quem que fez isso muito bem feito, cara? O Dream Theater, eles fizeram uma... um CD de coletânea, que chamava assim Greatest Hit, porque eles tiveram só uma música que entrou, e o resto do nome do CD é Greatest Hit and Other Cool Songs. Tipo assim, muito bom, cara, muito abraçando bom. Muito mesmo, porque não deu certo assim, né, no mainstream. Pois é, cara, será que pra alguém nativo de língua inglesa, ouvir o nome Dream Theater é igual a gente ouvir tipo teatro mágico, assim? Será que é tão ridículo quanto? Olha, você tocou num ponto... pertinente. Mas eu queria saber, porque pra mim, pô, pra uma banda de progressivo, é um nome maneiro, mas a gente, como brasileiro aqui, tende a achar todo nome em inglês. Mas sabe por quê, Salimena? É porque a gente não tem essa divisão de banda aqui. A banda aqui, ou ela é rock, na visão do brasileiro, rock, quer dizer, Titãs, CPM22, Sepultura. Fresno, é tudo, cara. Sepultura, isso, é tudo. A gente tem sertanejo e pagode axé. Então, assim, o rock não tem essa divisão que tem na gringa, cara. Então, assim, lá fora, o cara escuta o som do Dream Theater, ele já vai saber que vai ser ou um rapper que chama Dream Theater. Ao partido. Muito bom nome, cara. Ou então uma banda de prog, então por isso que não. Inclusive, nas bandas que tem nomes bons, o Dream Theater é uma das que eu marquei aqui, então eu defendo esse nome. Ah, Resumindo, nome com banda de desenho animado. Jota Quest. Eu sabia que você ia botar o Jota Quest, cara. Vai ter o coração agora, mas Charlie Brown Jr. Penelope Charmosa. Tinha uma outra de surf music que chamava Peter Perfeito, continuando no mesmo desenho animado. Essa é maneiro. Banda é uma manifestação artística foda, assim. Você tem abertura pra fazer muita coisa. O seu nome é o que vai trazer pro público quem você é, cara. Você quer realmente trazer pro seu público. Você não tem criatividade. Você vai pegar um desenho. Em desenho ruim, né, cara? Pô, Charlie Brown Jr., cara. Charlie Brown Jr. é ruim pra caralho, cara. Ah, não. Toma seu cu. Esse ainda, pelo menos, é um bom. Não, mas peraí. Mas o Charlie Brown Jr. não é, não foi por causa disso, né, pô? Você, como fã, tem que saber a história, né? Cara, não sei. Que aí? Vou sair desse programa, cara. O Chorão e a companhia tava lá no início da atividade ainda, começando a planejar as coisas. Tamanho da atividade. Eles estavam malucos num carro, eu acho, cara, e eles atropelaram um trailer de cachorro-quente que chamava Charlie Brown Jr. Por isso que deram o nome pra banda. É tão ruim que é nome de trailer de cachorro-quente. Ou seja, tá ajudando com o meu argumento. Se estivesse em Bar do Piraí, a gente ia ter a banda Quicão. Não, pô. Pra ficar aqui justo de fora, o cara ia ser o Quiosque Lanches, o Garotão. Porra, Garotão ia ser um nome bacana. Pra banda do Chorão ia ser foda, cara. Eu tô com muito medo de uma coisa, cara, que eu pensei aqui agora. Imagina um dia uma banda nacional vai chamar Calvin e Haroldo, cara. Por que não? Pode, sabe? O mundo é mais belo do que isso. Vai chamar Calvin and Haroldo. Puta que pariu. Outro dia eu vi isso no Twitter. A menina, não, porque vocês não fazem camisa do Calvin, né, Haroldo? Harold, né? Na Fazenda Transilvânia. Então, outro gênero que é desgraçado pra ter bandas ou grupamentos com nome ruim é o sertanejo, porque proporciona qualquer, todo tipo de trocadalho, e trocadalho é a forma mais cretina de humor. E dentro de todas elas, eu peguei uma que a música até é divertida, mas chama Conde e Drácula. Saudade, peraí. Eu já sei de que lista que você tirou isso, cara. Não, cara. Porra, isso é de chutar cachorro humor demais, cara. Cara, Conde e Drácula... Agora, é aquela lista de piores nomes de dupla sertaneja que tem patrão e funcionário, umas coisas assim. Não, Conde Drácula eu tenho no meu playlist, eu baixei o CD. Ah, vai se fuder que você baixou isso, cara. Eu baixei. E até que não é ruim, não. Só que a questão é a seguinte. Não, eu acho, cara, que ia ser mais cretino do que você pegar patrão e funcionário. É, milionário é rico. O patrão e funcionário eu acho sensacional. Eu imagino o cara escolher, né? Quem que vai ser o patrão? Porra, não. Mas deve ser meio que isso, cara. O cara tava pintando a casa pro outro ali. Naquelas comunidades onde todo mundo se conhece, os caras apresentaram assim, sacou? Mas Salimena, eles não pegaram, tipo, uma justa posição de profissões, uma coisa assim. Eles simplesmente pegaram um nome e dividiram em dois. Dividiram em dois. É muito cretino, cara. É muito. Então, Conde Drácula tá no meu terceiro lugar aí. Sadam, vou pegar uma ponte rapidinho aí, cara. É, você não fala de pagode, alguém? Não. Pagode eu não consegui achar. Tá. Acho todos geniais. Cara, pois é. Nome de banda de pagode geralmente tem uns nomes muito bons, cara. Aliás, um beijo, Grupo Pirraça. Porra, só no Sapatinho eu acho do caralho, cara. É do filho do Zico. Mas eu lembro uma vez que eu tive uma conversa com uns amigos meus que não são vocês, que também tem um ciclo de amizade muito, muito senso. Mentira! A gente tava conversando sobre nome de banda, que todo nome de banda de samba, né, cara? Eles pegam um nome que tem são no fim e coloca samba. Já perceberam isso, cara? Cara, esse é o tipo mais baixo de trocadilho, é igual de loja de bicho, sim, que bota tipo um amicão. Não, cara, não. Sabe? Não, cara. Esse tipo de trocadilho, não. Assim, atenção, né? Atenção, essas coisas assim, sabe? É tudo assim, cara. O Patinga, que eu já citei aqui já, um grande camarada meu, baterista, que tocava comigo no Dona Encrenca, já teve, tocou muito tempo no Revelação. Eu até pensei naquele que é o nome definitivo, cara, de um grupo de pagode barra samba, que é... O samba can samba. Minha contribuição é: quem quiser pode pegar de graça, estou dando pra vocês. Recanso! Eita! Opa! Aconteceu comigo, demorou, mas aconteceu. Número 2. Me chama de sushi e mete um atum roxinho no meu arroz. juntam cinco, acho que cinco, né, cara? Juntam cinco homens feitos já, né, cara? Homem barbado, tem gente ali que eu sei que tem mais de 40 anos. Cara, o que que leva? Não, um dos caras é politizado, fica, compra briga com os outros aí, fala que vai matar os outros aqui em Juiz de Fora e tal. Cara, Detonautas Rock Club. São seis caras. Porra, sei lá quantas pessoas tem nessa merda. Precisa de seis pra dar um nome desse, porra. Eles deram três palavras que não valem uma, né, cara? Detonautas. É tipo assim, revista Recreio, sacou? Tipo assim, é, vão detonar e tal. E tem um negócio do astronauta, do internauta. Não, cara, tudo horrível. Eu acho que esse é o pior, cara. Atenção que o rock ainda é com Q-U, né, cara? Não, cara, não. Você, cara. Isso eu acho que é a única coisa legal do nome é isso, cara. Que te refere ao rock do Silvio Santos? Mas é aquele rock, traz, sai. Isso foi uma falta de pretensão ali. Mas, cara, tipo, ainda tem o frisar que é rock ainda, sabe? Que é uma coisa mais adolescente que tem, assim, aquele sentimento que o rock é melhor que outros ritmos. Ei, você ficou zoando de mim quando eu fiz meu clube da Pantera lá aos 8 anos de idade. E ninguém que faz o clube dos Detonautas aos 30. Pois é, cara. Não, é isso que eu tô falando, pô. Não, não que você não merecesse doação nessa idade. Merecia também. Só tô falando que os caras merecem mais, cara. O Saldanha não sabe, mas o Salimena sabe. Vou falar então, ó. Saldanha e ouvintes. O Salimena implorou pra entrar no clube da Pantera. Eu falei, não, tem que ser radical. Tem que ser maneiro e não entrar no clube da Pantera. Por isso. Radical. Existe alguma banda que chama Radical? Se o Detonautas conhecesse a palavra, ia chamar Radical. Cara, Radical, acho que foi a primeira palavra. E aí é assim que o meu sobrinho de 4 anos aprendeu. Então ele dava uns pulos assim de 30 centímetros e falava assim: Radical, tio. Vamos lá, essa minha aqui é muito fácil. Vocês vão concordar e vocês não vão nem fazer piada. Vocês vão rir e vão pra próxima. Qualquer pessoa que coloca a palavra dragão num título de banda, cara, não merece estar no mundo do rock. Eu abri uma lista, cara, eu vou ler pra vocês. Veja se tem um nome interessante. Dragon Force. Você não imagina um monte de criança dando soco pra cima, cara? Esse nome, cara. Meu Deus, esse nome é terrível, cara. Se você não é o Changeman Vermelho, você não pode ser o Dragon Force. Não, cara. E o pior é que todos esses são nomes de, assim, suplemento do AD&D, né, cara? Nem é AD&D, né? É do AD&D, porque o negócio já ficou velho, na década de 80 já. Listinha. Dragon Force. Dragon Heart. Dragon Land. Dragon Lord. Dragon Ring. Dragon Cry. Dragon Wings. Dragon Slayer, e é claro, o melhor... Dragon. Esse é muito bom. Olha o Dragon Slayer, cara. Eu já não gosto do Slayer, imagina o que eu acho do Dragon Slayer. Mas vamos falar alguma coisa do Dragon, ou a gente vai só rir mesmo, como o jogo falou? Não, só rir, por favor. Vamos rir então, galera. Então, continuando na linha de bandas que queriam parecer mais do que eram, nos anos 90, tinha várias bandas que elas achavam assim que se eu colocasse um nome muito grande, ia aparecer uma coisa de outro planeta, assim. A banda que eu escolhi é uma banda até que eu gosto, eu tenho o primeiro CD deles, que é o Jorge Cabeleira e o Dia em que Seremos Todos Inúteis. Cara, essa eu não achei ruim não, viu? Nenhum dos integrantes se chama Jorge. Isso é do caralho. Então assim... É simplesmente o aleatório da coisa. Como é que chama aquela banda que toca o Feira da Fruta, cara? É o Odair Cabeça de Poeta e não sei o que. Isso é muito bom, mas ele, cara, representa toda uma série de bandas com nomes grandes que me vai até o progressivo, com Recordando o Vale das Maçãs e coisas do tipo. Cara, esses nomes eu não acho ruim não, viu? Eles são escrotíssimos por serem longos, mas esse é um negócio... Tá aí, esses nomes eu acho realmente engraçados. É o primeiro, né, cara? Eu acho que a graça aí deu certo. Salimena achou o humor no nome da banda. Achei, achei. Número 1. Faz um axé no meu cu e me chama de Diacabum. Yo, Vanilla, kick it one time, boy! Yo, VIP! Eu escrevi esse nome logo no início da lista, que falei, pô, isso não pode faltar. Mas depois eu falei, pô, mas isso é chutar muito cachorro morto, cara. Não vou tirar esse nome daqui e tal. Aí, cara, eu vou voltar com esse nome, cara. Porque, tipo assim, quem faz um negócio desse não pode ficar imune, não. Não pode, cara. O Canto dos Malditos na Terra do Nunca. Cara, eu tirei porque era muito chutar cachorro morto, cara. Não era chutar cachorro morto não, cara, porque essa banda chegou a tocar na casa de alguém, chegou a tocar numa rádio, chegou a passar num canal, então esse nome tem que ser citado. A banda, eu acho que conseguia ser pior que o nome. É muito merda essa banda. Porra, tem que ser muito ruim a banda então, né, cara? Pra ser pior do que o nome, cara. Diogo, é pior que isso. Não tem o que ser dito. Não, tem mais nada a falar sobre isso não, cara. Eu acho assim, que já fala por si, né? Sim, exatamente. Não, peraí, só um pouquinho. Tem uma coisa pra falar assim. Tipo assim, você escuta esse nome, Canto dos Malditos na Terra do Nunca. Isso te remete o quê, assim? Que tipo de sonoridade e tal? Se isso fosse uma banda que... É o Doom, né? Pois é, aí que tá. Se fosse uma banda, alguma banda meio de... com um hardcore mais adulto, uma parada assim, que fosse uma... Se fosse uma pegada, até que tivesse uma ironia no, nesse negócio, até ia salvar, cara. Mas a parada era muito séria. Série ruim, cara. É aquela coisa tipo de menina cortadora de pulso, sabe? A vibe era meio que essa, sabe? LOL. Pior nome de banda, além do Cansei de Ser Sexy, eu já tava decidido que ia ser o Cansei de Ser Sexy. Mas eu lembrei de outra, cara. Que é uma banda do ano 2003, 2004, não sei. Uma banda mais recente. Ou seja, não é uma banda que vai ter um nome maneiro. Tudo bem, já aceita isso. Mas há limites, né, pro nome ruim. Vanilla Ninja. Que bosta é essa? Que isso, exatamente. Cara, é uma banda que tem contrato, é uma banda que tem gravadora, ou seja, não é uma banda de garagem. São três garotas da Estônia. Puta que pariu, Diogo. Não, se fosse três garotas da Estônia, o Saldanha conhecia e ia falar que é maneiro. Não, acabei de jogar no Wikipedia aqui. Ah, é? De verdade? Caralho, o Saldanha jogou antes de eu falar. É um hard rock, assim, sabe? Uma levada meio Whitesnake, Vixen, né? Mais assim, o pessoal que curte o hard. Mas, cara, encerra meu argumento aqui, cara. Só a banda chama Ninja Baunilha, cara. E é uma banda de hard rock, não faz sentido. Hoje eu comprei um sorvete casquinha, aí como eu pedi de baunilha, eu lembrei do Vanilla Ice e pensei se esse nome entraria. Pensando nisso, eu falei, cara, nada que tem vanilla no nome eu considero um nome ruim, porque essa é uma das palavras que mais me apetecem de todas as línguas do mundo, sacou? Quando eu escuto a palavra vanilla, eu fico desesperado pra tomar sorvete e tal, então eu acho todos os nomes que tem vanilla nomes bons. E elas foram indicadas pra o melhor ato báltico do MTV Europa Music Awards. Ô, sabe por que o Vanilla Ice chama Vanilla Ice? Porque ele era branco, porra. Isso que eu ia falar. Além de ser branco, né, é porque Ice é uma coisa gelada, vanilla também é sorvete, então ele era too cool. Ô, cara, e é sério. Esse cara sabe mais que todo mundo, cara. Ele é muito gênio. Ele era maneiro. Usou o bordão. Ele era muito maneiro, né? Salimena, eu não sei como é que você não pensou nessa banda, mas ela cai na categoria mais difícil, que é o humor involuntário. Talvez não pra eles, integrantes da banda, mas pra gente. A minha banda número 1 é uma das minhas bandas favoritas, sendo meu top 5, é o Mão Morta. Eu sabia que você ia citar esse nome. Mão Morta é genial demais, por quê? Eles devem ter pensado alguma coisa com zumbi, alguma coisa. Só que eu só consigo pensar. Punheta, né, cara? Naquela coisa da punheta de mão morta. Sim, cara, você tá na mão fica dormindo, cara. Caralho, cara, eu nunca tinha visto esse nome por esse ângulo, cara. Eu juro pra você. Cara. Assim que o Saldanha falou, eu já imaginei o cara sentando a mãozinha. Ah, tá dormente, agora vou mandar ver. Nossa, estragou o nome pra mim, eu achava o nome maneiro, cara. Menção honrosa, todos os nomes de Portugal são foda, e Chutos e Pontapés ficou ali por bom tempo, mas Mão Morta é muito foda. Ah, quanto tempo não visitas o jardim. Eu gosto das duas bandas, mais do Chutos do que do Mão Morta. Vamos fazer rapidinho aqui alguns nomes ruins que não figuraram? Claro, claro. Nomes de merda. Tão ruins que nem entraram pra lista dos piores. Acho que eu só falei nome de banda brasileira, mas tem vários outros que ficaram de fora, cara. Móveis Coloniais de Acaju. Condutores de Cadáver. Virguloides. Bideobaldi, cara. Testículos de Mary e a Banda das Cachorras. Nossa, esse era um clássico, cara. Tem um aqui que eu vou até mandar um abraço pro meu irmão aí, pro Pablo. Fruto Sagrado. Não, e peraí, cara, essa é terrível, cara. Para tipo, aquela coisa do adolescente, pô, o Além, que já tocou muito comigo, que é nosso ouvinte. Se você estiver ouvindo aí, cara, a gente ficava de tarde olhando pros objetos, o negócio, e pensando em dar nome pra banda. Aí olha isso, cara, Capital Inicial, cara. O cara ouviu o pai dele falar um negócio, sacou? Que vai precisar do investimento do Capital Inicial de tanto. Caralho, esse é o nome, virou o nome, cara. Mas é Cachorro Morto, cara. Pô, Capital Inicial não entra, cara. Cachorro Grande. Esse eu acho legal, Cachorro Grande eu acho bom. Cachorro Grande eu curto, cara, também acho bom. Aí, isso aí é o que o cara ouve a família falando e pega a expressão e vira nome. Terreno Baldio. Casa das Máquinas. Esse eu até gosto, cara, esse é eu gosto. Tem um que deu a volta pra caralho pra mim, que eu gosto pra caralho. Mas é um nome ruim. Eu sei que ele é ruim, mas eu gosto pra caralho. Acabou a Tequila. Eu, esse eu gosto, porra. Esse eu gosto. Que nome foda, cara. Esse eu acho bom. Mas, ó, cara de banda de bar. Cara de banda que não vai crescer muito. Tanto que não cresceu, né? Sim, sim. Parece Los Cactus. Oh! Pô, a gente tem que falar aqui também. Uma banda de Juiz de Fora que não chegou a fazer sucesso. Tem até amigos que tocaram nessa banda. É triste falar, mas, cara, acho que é o pior nome de banda que eu já ouvi. Que é a banda e-mail-louco.som. LOL. Esse aí, eles abusaram muito. Eu falei na época, o baixista era da minha sala, eu falei, não, cara, não. Cara, o que tava naquela época do deslumbre com a internet, sacou? Então os caras usaram o URL e o e-mail no mesmo nome, sacou? Como dataram o nome de banda, né, cara? Eles conseguiram datar o nome de banda. Diogo, você que é o homem que manja dos paranauê do inglês aí, por que que Rubberstank é tão odiado? Rubberstank. Rubberstank. Isso significa alguma coisa? Significa, cara. Na Austrália, não sei. Rony Von fala, significa. Fala, Rony Von, vai lá. Isso significa que sou gay? Significa. Cara, o mais perto seria do balacudá. Caralho, como é que é? Caralho, trava-língua escrota. Do... Não sei, não sei falar. Como é que é? Balacubaio? Balacubaco. Balacubaco. Balacubaco. É do balacubaco, sabe? Tipo um do caralho, assim, sabe? It's a Rubberstank. Quando o nego falava lá, eles falavam assim, it's a ruba, ruba, ruba, stank. É isso? Tipo assim, é duca, do caralho. Isso aqui, merda, cara. Caralho, cara. Outro nome que eu acho muito engraçado, cara, é Blues Traveler. Cara, tem graça nenhuma, velho. Não, eu acho esse nome muito ridículo, cara. Que tipo assim, o cara pegou o estilo dele, pô, o cara é viajante da parada. A música é uma odisseia pra ele, sacou? Sim, sim, sim. Ele não tá tocando instrumento, ele tá viajando. Pô, isso eu até lembrei, cara. Tem o Duran, Duran também, que é baseado no vilão do Flash Gordon, né? Que também se enquadra na categoria do pessoal que coloca o nome de banda de outros personagens, né? De mas esse é um puta nome. Seria se ele não fosse chupado. Do Flash Gordon. Agora, como é que uma letrinha pode fazer diferença? Rush eu acho um nome sensacional, cara. E Bush, que bosta de nome. Melhores nomes. Já falo que curto muito The Pixies. Adoro Pixies. Pix. Pica. Rola. Cipó de homem. Cigarrete de porra. Mastro de carne. Burrito de veia. Ai, que fome. LOL. Cara, eu fiquei na dúvida entre três nomes e eu tô na dúvida até agora, cara. Não, manda os três, vai embora. Olha só, eu vou... Porque eu realmente não consigo definir. O primeiro deles é Mastodon. Porra, bom pra caralho. Eu acho esse nome muito, muito foda, porque, tipo assim, ele trouxe muita carga pra mim, que logo de ouvir, eu ouvi primeiro o nome antes e já gostei da banda, sacou? Cara, você pensa o seguinte, o que é o Mastodon? É um som sujo e pesado. Pegou a banda, cara. Não é só por causa disso, cara. Não sei se foi a intenção deles, mas o Mastodon é um adjetivo, cara. É como se você dissesse algo mastodônico. Tipo assim, é maior do que você consegue mensurar. É do caralho também. Mas, na verdade, é porque um cara tinha uma tatuagem que lembrava alguma coisa. Aí um cara perguntou como é que chama aquele elefante pré-histórico mesmo. E o cara falou Mastodon. Aí deram um nome assim, sabe? Quando eu ouvi esse nome, cara, parece que eu já tinha pressentido. Porque eu gosto muito de criaturas fantásticas, de monstros e tal, sabe? Isso me atrai no RPG e tal. E eles têm muito essa temática, sacou? Várias músicas deles são sobre isso. Eles têm um álbum até sobre, que é o Leviathan, que é sobre o Mob Dick, que eles botam a baleia como um monstro, assim. Então eles descrevem altas criaturas e tal. Eles têm essa temática que eu gosto pra caramba, assim. Já falei disso e vou repetir aqui. O Mastodon é talvez seja a única banda depois dos anos 2000, junto com o Kills, que eu gosto, assim, pra caralho, a ponto de ter todos os CDs e querer ver ao vivo pra caralho. Muito bom. Olha, eu que te apresentei. Foi pra você, foi bom pra caralho. O Diogo falou junto com quem? Killers. Não, Killers é foda. Ha, gay? É a última grande banda pra mim foi o Killers, cara. Depois não vai ter outra. Então, indo rápido aqui, a outra que eu tinha pensado, Great Big Sea, que eu acho um nome muito foda. Nunca ouvi falar. Também nunca ouvi falar. Pelo que a banda é, que é uma banda de folk, mas que faz aquelas coisas, música de bar, música de marinheiro e tal. Eu acho esse nome poético. E eu já botei um monte de música já em BG do programa, vocês já ouviram sem querer já. E pra mim o melhor nome, eu acho que agora eu cheguei à conclusão, é o Nirvana, cara. Eu acho que é o melhor nome de banda de todos, cara. Que é plágio, né? Ah, é? Já tinha uma banda dos anos 70, a banda da Inglaterra dos anos 70. Sim, sim, tinha uma banda com nome, é verdade, é verdade. Mas, pô, é porque é aquela coisa, uma palavra só, sonora pra cacete, faz sentido em qualquer língua, sabe? É, eu concordo. É uma palavra universal, assim, é um grande nome, acho que a banda nem merecia ter ele. Sim, não tem nada a ver com a banda, né, cara? A última coisa que aquela banda é o Nirvana, né, cara? Nada, nada a ver, cara. Pô, um nome que nego em site gringo direto bota como sendo uma bosta, que eu acho muito foda, é o Queens of the Stone Age, cara. Tipo assim, eu imagino que ele deva suar como esses nomes dos anos 80, assim, sabe? Do Brasil, assim. Mas eu acho foda. Ah, cara, um que eu nem coloquei aqui porque eu também não gosto da banda, mas eu acho que... agora a banda interessa. Damn Crooked Vultures. Porra, esse nome é maneiraço, cara. Damn Crooked Vultures, essa é foda. Vamos lá. Então, os melhores nomes pra mim. Dream Theater eu acho foda pra caralho. Tem um nome que eu acho muito, muito, muito bom e tá na banda muito, muito, muito, muito errado, que é um nome feito pra banda de metal, talvez banda de new metal até, banda de doom, mas tá numa banda pop dos anos 80, meio new age, assim, que é o Tears for Fears. Cara, esse nome é muito foda, cara. A banda é muito do caralho. Não, a banda é excepcional, cara, mas assim, o que tem a ver, cara? Tears for Fears pra aquela banda. Mas, cara, eu acho esse nome meio I got sober, I'm not a soldier, sacou? Eu acho meio cabeção, tipo, né? Assim, as palavras são parecidas e só, sacou? Tudo que a gente tira a mais é interpretação furada, sacou? Que isso? Lágrimas pra medos? Porra, eu acho que faz todo sentido. E assim, por isso que eu falo, se fosse uma banda mais assim, arrastada, mais depressa, mas... pô, e a banda é mó feliz, cara. Os tecladinhos, sabe? Mas eu concordo que o nome seja muito bom, a sonoridade dele é muito foda, né? Porque tem coisa que mesmo... é igual a música em si, sacou? Tem coisa que você pode fazer que é errado na teoria, mas que na prática fica legal, sabe? Esse foi mais um quadro de Salimena filosofando aqui no MMI. Deixa em paz. É igual a música em si, sacou? Tem coisa que você pode fazer que é errado na teoria, mas que na prática fica legal, sacou? Continuando, cara, esse nome eu acho excepcional. Cara, nunca, e vocês vão concordar comigo, nunca uma banda teve um nome tão perfeito pra ela mesmo. Você escuta o nome da banda, se você nunca ouviu a banda, você já escuta a música dela, cara. Rage Against the Machine. Esse é foda. Eu ia botar esse nome, cara. Esse nome ele ruge, assim, sabe? Você fala assim, cara, o cara tá nervoso contra o sistema, cara. Eu acho do caralho. Esse é muito foda. Puta nome. Alice in Chains, acho o nome foda pra caralho. Tem um visual, cara, na minha cabeça quando eu escuto. Esse eu ia botar nos piores. Esse pra mim é meio Canto dos Malditos. Eu acho Alice in Chains poderoso. Outro que eu acho foda, que é pouco criativo, é o Paradise Lost. É só uma... só pra citar aqui que eu acho esse nome muito foda, então copiaram, mas foda-se porque também é bom. Então a gente copia merda, vamos copiar coisa boa. E aquele que eu acho o melhor nome de banda de todos os tempos, que é a banda eu nunca ouvi, Angel Dust, que é o nome do álbum do Faith No More, mas é o nome de uma droga, na verdade, né? Uma droga sintética. Angel Dust é gíria pra cocaína, não? Não, é uma droga sintética diferente. É outra droga? Mas nem chega a traduzir isso até, pode ir. Porra, cara, que nome foda, Angel Dust, assim. Encaixa em qualquer estilo musical, cara. Assim, você tem uma banda de new metal. Ou então de progressivo, sacou? Pop, Angel Dust vai encaixar. Eu acho um nome bem bonito. Mas por ser um nome de droga, eu não sei como é que soaria em inglês, sacou? Se é um negócio de mano demais, assim, alguma coisa desse tipo. Pois é, cara. Mas até eu descobrir que Angel Dust era uma droga, eu já tinha feito na minha cabeça que esse nome era foda. A gente tem um exemplo aqui no Brasil, né, cara? Skank, né? Olha que uma banda tão pop tem um nome desse, sacou? Então, de nomes... Aê, atenção, ouvinte, é o oficial. Você vai ouvir aí agora que... todos os começos do Saldanha, sem exceção, começou desse jeito. Todos, cara. Eu tava esperando só esse último. É incrível, cara. Então, os meus critérios... então, pegando a minha segunda categoria... então, outro gênero que é desgraçado pra ter bandas ou... então, continuando na linha de bandas que queriam parecer mais do que eram... então, de nomes... mas, enfim... você ia falar um então, é desgraçado. eu segurei. Dois nomes que eu acho muito maneiros. Um deles, de banda nacional, Mundo Livre S.A. Eu acho que, porra, tem tudo a ver com aquela pegada de início dos anos 90. Tinha acabado de acabar a Guerra Fria. Tem um quê de irônico ainda. Eu acho um nome muito foda. E o outro que eu acho sensacional, porque a gente tem que pensar o seguinte... qual que é o grande problema das bandas hoje em dia? Cara, tem vários, tem todos. Qual que não é o problema das bandas atualmente? O problema das bandas hoje em dia são elas existirem, cara. Exatamente, cara. Não, mas o discurso oficial é que eles não conseguem vender disco porque tem pirataria, tem problema de todo mundo baixa no torrent, todo mundo baixa. E aí, o melhor nome de banda de todos os tempos, o nome mais difícil de você piratear, a banda Life. Como é que você baixa a discografia do Life? Se você coloca Live no Soulseek, você vai achar 1 milhão de bandas menos a banda Live. Caralho, Soulseek rola ainda, cara? Rola e fala forte. Ô, governo, não usa esses negócios não, eu só compro música legal. Quem tá falando, eu sei, não sabe. surpresinha do Mimimi. Oba, será que algum integrante vai sair do armário? Aposto no Saldanha. Então, ouvinte, eu disse no começo do programa para vocês terem uma surpresa no fim. E eu fico feliz que você nos aguentou até aqui, porque a surpresa valerá a pena. É uma surpresa muito boa. Inclusive, com o Salimena. Salimena acabou de me falar que ele não pensou em nada pra parada. Apresenta aí, Salimena. Ô, velho, eu não sei o que falar nessa parte. Pô, toma no cu. Então vai ser do caralho. O negócio é o seguinte. Eu sugeri que a gente jogasse na mesa nomes de banda para a banda do Mimimi. Se o Diogo, o Saldanha e o Salimena formassem um power trio, qual seria o nome? Aí quem vai tocar o quê? Foda-se. Aí os ouvintes doentes vão tocar punheta, sangaçada. Mas tá fácil aí, porque nas bandas que existiram, o Salimena tocava baixo ou teclado, o Diogo tocava guitarra, a gente pode pegar o Magal, que tocava bateria. O Léo, vocalista. Eu fico de empresário. O Saldanha é o cara que vai ficar causando discórdia no Facebook pra poder chamar a atenção. O Saldanha vai ser o Tico Santa Cruz da nossa banda. Vai fazer porra nenhuma e ficar só tocando terror na internet. Acabou. O Saldanha é aquele guitarrista base, que é o membro mais problemático da banda, que ele podia não existir. A banda tá de boa. Sabe? Tinha um cara no prod que era dançarino. Tinha aquele... Tinha um cara que era tipo um... Esse era da banda de reggae, cara. Que era um cara que era tipo um pajé. Você lembra? Um velho. Tem entrevista, o cara, minha função na banda é fazer a dança da chuva e impedir que chova no dia do show. Eu posso fazer tipo o Dave Matthews, botar a Salimena aí. Faz se quiser, cara. Faz se quiser. Eu chamaria então a banda, como eu sou o apresentador aqui, né? O idealizador da coisa, o desenhista das vitrines. Eu me dou o direito de botar meu nome e chamaria Rafael Salimena e dois Cus em Fúria. Cara, assim como Salimena, obviamente, né, a gente tem o ego bem inchadinho, né? Seria uma banda minha com o apoio dos dois. Então, baseado no clássico Faroeste, seria o The Good, The Ugly and The Horrific. Já o meu nome, eu pensei uma coisa mais simples, eu pensei no óbvio. Se fosse uma banda de todos nós, seria a banda Cu. E eu fiquei imaginando, show com cu. Isso, mano. Cara, que grau de preguiça foi esse? Caralho, cara. Cartaz, show com cu essa noite. Sabe, mano, aconteceu o pior pesadelo, cara. Saldanha virou ouvinte. Sim. E olha só, nessa vibe que Fim levou o Robin, pode ter o nome, Saldanha virou ouvinte. Não, isso aí não tem graça não, cara, você me desculpa. Eu tenho uma ideia melhor, cara. A gente não chama a banda de que Fim levou o humor do Salimena. Também, eu tenho essa aqui, cara, que é uma sigla, na verdade, é Bedonek. Hã? Bedonek. Que é? Bolso de otário é nas costas. Muito bom nome. Também tem o Quando Eles Se Encontram, que o nome inteiro é Todo Dia o Esperto e o Bobo Saem de Casa. O problema é quando eles se encontram. Esse nome é bom, hein, cara? E tem também aquele que talvez seja o melhor nome, só que infelizmente já está patenteado, que é o Eminem. Eminem, como vocês sabem, é o M&M, né? Maneiro, maneiro. Caralho, cara, que bosta. E o último nome, o que mais dói é que amizade a gente escolhe. Aqui, mais um nome, eu tô olhando a nossa página aqui, nossa fanpage, tem vários trechos aqui que dão bons nomes de banda. Um pênis feito de chiclete. Bife, punheta e gato. Porra, bife, punheta e gato é um puta nome, hein, cara. Ô, louco, vamos receber aqui hoje bife, punheta e gato. Bife, punheta e gato. Sábado do Canecão. Ô, cara, vamos considerar cortar esse último bloco? O que vocês acham? Só tem um jeito de salvar, cara, com a risada. Vai, pô, já comecei. Ih, caralho, nem ri no final do programa, a gente tá conseguindo mais, o cara tá infartando. Que merda de surpresa. Eu preferiria se eu acordasse com o cu do Salimena na minha boca e ele gritando, surpresa. Mas a quem quero enganar, isso não seria surpresa alguma, porque acontece toda semana depois dele assistir Orange Is the New Black. Leitura de e-mail. Não, a gente fala só leitura de e-mail e acabou. como eu nem ia gravar essa merda, eu tô me sentindo meio coadjuvante aqui. Eu já esperei que vocês fossem fazer. Cara, eu tô com um episódio do Breaking Bad pra assistir, então esse vai ser o maior número de cala-boca que eu vou mandar pra vocês. Pois é, aliás, ouvinte, a gente tá com mais uma camisa G aí. Pô, então eu vou ler o comentário do Gustavo Schmidt aqui pra vocês. Vocês vão tomar no escudo, assim. Eu acho que com Breaking Bad não se brinca, não. Eu até entendo um pouco o lado do Gustavo Schmidt, cara. Sabendo que eu tenho poder pra te destruir agora, Saldanha, é até um pouco tentador, cara. Vai chupar uma piroca. Me respeita, hein? Bom, vamos lá. Então vamos ler o primeiro, então. Vamos começar com ele. Não acredito que o Walter White foi um golpe sujo demais. Vai tomar no seu cu, filha da puta! Aê, Schmidt, tamo junto nessa. Perdi minha camisa também. Cara, ele é muito doido, né, cara? O cara perdeu a camisa assim, cara, de bobeira. Assim. Vou explicar pro ouvinte o que tá acontecendo, né, cara? Ele tá muito bolado. Não vou gravar essa bosta mais, não. Você já ouviu o spoiler já, agora o resto é lucro. Tchau. Então é isso, até semana que vem com mais um programa. Tchau. Minutos de mimimi depois. Não, mas vamos explicar quem perdeu a camisa. Então vamos explicar. Vai lá, pode começar. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Na segunda-feira, ensolarada, né? Foi o Salimiano olhar os comentários dos ouvintes, que ele tanto aprecia, né? Tanto ama. E o primeiro comentário era justamente do Gustavo Schmidt, que foi um dos vencedores da nossa promoção, que ganhou a camisa da loja, do Walter White. E ele falou que o guilty pleasure dele era dar spoilers. E ele deu um spoiler de Breaking Bad, que, na hora, pareceu que era o pior spoiler possível que alguém poderia dar dessa série. E realmente foi um puto spoiler sinistro. Mas no episódio aconteceu tanta coisa que esse ficou até pequeno. Mas mesmo assim, eu gostei da ideia da gente não dar a camisa pra ele. O que vocês acham? Cara, eu acho que ele vai ter que rebolar muito pra ganhar essa camisa. Não vai ser só ficar chorando igual a menininha no privado com o Diogo. Porra, não. Isso é muito bom, né, cara? Vamos botar o print? Eu acho que eu não vou nem ler, então. Vou botar... Ouvinte, você que estiver interessado, cara, vale a pena. É, olha só, se você já viu o último episódio do Breaking Bad, que quando a gente gravou era o Ozymandias... Um abraço, Alamur. Se você já viu esse episódio, você pode ler o comentário que o Gustavo Schmidt deixou no nosso programa de Guilty Pleasures, e aí você vai entender a minha ira, porque eu li isso antes de ver o episódio, e aí o ouvinte pode até opinar, né, se o Gustavo Schmidt ganha a camisa ou não, o que vocês acham? Eu acho que podia fazer o seguinte, o ouvinte vai bolar o que, que o Gustavo Schmidt vai ter que fazer pra ganhar essa camisa. Boa. Muito bom. Boa, boa. Então, mais um concurso cultural do Mimimi tem início. Isso. Vamos deixar na mão do ouvinte, então. E você vai ganhar a satisfação de ver um cara tendo que fazer alguma coisa bizarra. Não, e o melhor de tudo, cara, é que pelo que eu vi no Twitter, pô, alguém falou, poxa, Gustavo Schmidt deu spoiler, eu acho que o Salimena não tava no nosso Twitter, aí falou, cara, e a galera já vem em cima do cara, porra, com Breaking Bad não se dá spoiler e tudo mais, ou seja, a gente já sabe que ele vai perder a camisa, cara. Pô, você deu muita sorte que eu li primeiro, cara, que aí eu fui te avisar, senão era você mesmo que ia tomar ele, cara. Não, com certeza, cara, eu iria ter tomado ele fácil, porque eu tô sempre lendo os comentários do site pra ver se tem alguma mulher querendo... Enfim, vamos lá, vamos ler os e-mails. Vamos começar com o Thiago Sarmiento, que na verdade mandou uma resposta aqui pra Fabiana Traposofia, né? Traposofia. Sofia, que é de filosofia, ela falou. O Thiago Sarmiento, pra quem não sabe, é o cara, é um imbecil que ficou gritando obscenidades na balada, no meio de balada. Ela falou o seguinte: Fabiana, você idolatra falsos ídolos. Você diz concordar com eles que homens de cachecol, chapéu e, sobretudo, gostam de beijar meninos. Primeiramente, foda-se quem acha isso. Vem aqui defender a população de que heterossexuais utilizam esse pretexto, blá, blá, blá. Ou seja, falou já que ele usa, né? Porque tentando se justificar, né? Podemos... Nem ato falha, né, cara? Ele fala... Podemos não pegar mulher por nossa falta de noção. Mas jamais seremos oprimidos por quem, secretamente... curte um cachecolzinho. Opa, essa aí foi uma coisa, hein? Foi uma acusação séria aí. Ele quis dizer que um de nós aí curte um cachecolzinho, cara. Não, vai piorar. Não, eu uso cachecol. Ih, aí matou. Ah, se fudeu, Salimena. Então ele tá falando do Saldanha, né, gente? Mas eu uso cachecol se tiver menos de 8 graus. Mas não é de mim que ele tá falando, não. Por que vocês do lado são falsos ídolos? Tem até pergunta retórica no e-mail dele. O cara tá muito decidido mesmo. Olha só, geralmente o cachecol fio com seu perfume. Que isso? Tá pensando? Tendo dito isso, fiz uma viagem aí, uns meses atrás, com um dos membros desse podcast. Caiu uma máscara, hein? Opa, eu não viajei com ele. Nem eu. Pra não dar muito na cara quem é... Vou dizer que fomos para Bauru, uma cidade bem distante da qual nós fomos. Chegando em Bauru, muito frio, o sujeito, que é um de nós três, me diz: cara, se você contar para a galera isso, eu vou negar até a morte. Mas, se precisar, rola de você me emprestar um cachecol? Caralho, Sarmento, melhor e-mail que já foi mandado. É meu, cara, que eu não sei quem é mesmo. Muito bom, cara. Eu, né, eu conheço o Sarmento de tabela, né? Não é amigo meu, ele é mais amigo do Salimeiro de Saldanha. Ah. Então, realmente não sei de quem que é essa o história. O pior que eu encontrei com ele outro dia no shopping e ele me contou essa história mesmo. Qual que foi a resposta que o Sarmento deu pra essa pessoa que perguntou isso? Porque isso quer dizer que ele tinha um cachecol reserva? Pois é, não sei, né, cara? Tem que perguntar pra pessoa que perguntou isso, filho da puta, porque eu não vou cair nessa, não. Então vamos lá, nos e-mails aqui, o Gustavo Queiroz disse: olá, eu sou o Gustavo Q, que não é o Gustavo Queiroz, é o Gustavo Q. Perdeu a virgindade com 15 anos, provavelmente pela bunda, e gostaria de dizer que sou muito fã de vocês. Comecei a ouvir o Pimimi há pouco tempo e curto muito esses papos divertidos, cheios de aventura, emoção, cubo, seta e muito amor. Já vou dizendo que o Diogo, ao contrário do que muitos dizem, é pra mim, a pessoa, o membro mais engraçado do Mimimi. Tá todo errado. Enfim. Gostaria de dizer também... Não, peraí, você vai tomar no cu que você vai passar vazado. O que seria do amarelo se todos gostassem do azul, cara, né, cara? O que seria do filé mignon se todos gostassem da sardinha? É isso que eu digo, velho. Esse cara aí sabe tudo. Enfim, um dos meus seguidores, né, na verdade eu tenho um culto, são as pessoas bem-sucedidas, né? São os homens... Faz sentido. O cara é Gustavo Q, perdeu a virgindade pela bunda aos 15 anos, curte o Diogo. Só explicar pro ouvinte, defendendo o Gustavo Q aí, deu... Não, peraí. Nós chegamos nesse ponto, a gente tá defendendo o ouvinte. Não, lá, é pau no seu cu, Diogo. Não, peraí, cara. Só pra explicar pro ouvinte que ele não falou. Ele não perdeu a virgindade pelo cu. Como é que você sabe? Quer dizer, ele pode até ter perdido. Exato, mas ele não falou, porque o Saldanha tá falando como se isso fosse, vamos dizer assim, axiomático, né? Já é um fato consumado, não é. Eu tô lendo no e-mail dele falando isso aqui, cara. Eu não sei qual e-mail que você recebeu. Olha, Salimena, filha da puta! Caralho, Diogo, você foi muito Jovem Nerd nessa, cara. Não, o cara não falou, não. É porque nem eu quero coibir o cara que me elogia, cara. Pô, eu nunca recebo elogio. Quando eu recebo, vocês querem falar, quem mandar mas, elogio, Diogo, dá o cu. O fato do cara ter perdido a virgindade com o cu deixa o elogio pior? O que é isso? Cara, sério, eu quero até reler o e-mail pra ver aqui, ó. Caralho, ele faz minha virgindade com o cu mesmo. Tô zoando. Ele gostaria de dizer também que o Saldanha tem uma cara de pedófilo do caralho, mas sei que ele não curte uma novinha. O cu tem que ser mais cabeludo pra ele. Ai, Salimena, fala mal desse cara, filho da puta. Eu vou falar o seguinte, quem gosta de bunda cabeluda é o viado do seu pai que come travesti, filha da puta. Caralho, pessoas maduras. E o guilty pleasure dele é que ele tem a tendência a assistir pornografia mais bizarra possível. Ah, como não dá bunda? Não me masturbo pra elas, só assisto. O guilty pleasure do cara é pior do que rir do Diogo, cara. Ah, mas você tá engraçadinho, Robin. Ó, eu sou o único aqui que recebe pra escrever piada, tá? Você me respeita. Vou deixar o link do site que eu frequento. O cara mandou um beijo no cu de cada um. Cara, esse cara é muito baitola, cara. A única coisa que presta do e-mail dele aqui, ele perguntou por que a gente não coloca mais a trilha sonora dos podcasts, porque a gente parou de controlar essa porra, a gente coloca qualquer música mesmo. Cara, e se não fosse você, ninguém teria percebido isso. A gente parou aqui na maior surtida, ninguém reclamou. Foi o primeiro. Agora, peraí, duas coisas interessantes desse e-mail. Primeiro, essa frase que infelizmente tem que concordar com o Saldanha: não me masturbo, só assisto. Essa deve ser o rei da conversinha, né? É o famoso pegou um vídeo traveco, essa aqui é uma pesquisa que eu tava fazendo, né? Essas coisas. Sempre tem uma famosa desculpa, vamos instituir, é desculpa The Who, né? Lembra o cara do The Who que pegaram um monte de vídeo de pedofilia no computador dele e falou, não, essa aqui é uma pesquisa pra um... E qual que foi a desculpa dele? É uma pesquisa pra um livro, porque eu fui abusado e tal, o cara tentou virar a mesa, pegou mó mal, cara. Então, assim... É desculpinha de ru, né, cara? E o segundo, que vale a pena, né, cara? A gente pode até disponibilizar esses links aí, porque eu curti, cara. Sério, eu achei maneiro. É um site só de coisa engraçada, de putaria. Não é... Cara, eu aprendi com o pessoal do MDM que eu não clico em link que nego manda. Agora você vai dar o nosso ouvinte, não são inteligentes o bastante pra trollar a gente assim, cara. Mas agora que você falou, eu tô com medo de terem começado. Whatever. Próximo. Nosso querido Lucas Lima, que chama-se Lucas de Oliveira Lima, mandou um e-mail também, se falando sobre Guilty Pleasures. E aí, mimimizentos, porra, falo com vocês sempre no Twitter, mas esse é apenas o segundo e-mail que eu mando aqui. Quem fala é o Lucas Lima, 18 anos, e foda-se onde trabalho, porque isso não é Nerdcast. Perdeu a virgindade com 18 anos? Ele tem 19, né? Sim, lá. Ou então ele não perdeu e tem 18. É, porque tá, ficou esse silêncio ali depois de 18 anos, a gente não tem como saber. Aí ele falou que o episódio de Guilty Pleasures é um dos favoritos dele, junto com o número 2, que é o de amor, que ele já ouviu mais de 10 vezes, que é o número igual a desilusões que ele teve desde que o podcast foi lançado. Desde, caralho, o negócio tem nem 4 meses que tá no ar. Cara, mas o Lucas Lima sofre muito por amor, cara. Eu fico até com dó quando eu leio os tweets. Cara, todo mundo já foi bobo assim. Então, ele tá na hora de sair, né? Acorda, rapaz. Acorda pra vida. Ah, o cara ainda curte metal, cara. Calma que ele tem uma história longa à frente dele. Cara, mas os Guilty Pleasures dele são muito parecidos com nós, que ele falou. E com isso, eu vejo que os meus Guilty Pleasures não são tão guilty assim. Porra, música de academia, nem na academia é bom. E vocês, botou entre parênteses, Diogo, ouve no dia normal. Daí pra começar a chupar pirocas é um passo. Mas de música não tem muito o que falar. Katy Perry é legal e gostosa. Lady Gaga é quase metal. Botou um bazinga. Isso é bom? Ah, pra ele sim, né? E Creed é o Guilty Pleasure de toda uma geração pós-grunge do final dos anos 90. Claro, os guilds mais legais dessa edição foram os pops One Hit Wonder femininos dos anos 90. É, a lá Nathalie Imbruglia. There's nothing there, used to lie, my inspiration. E falou que faltou citar Daido ou alguma coisa da Mel C, ex Spice Girls. Porra, eu gostava pra caralho daquela música da Mel C com Bryan Adams, hein? Olha o naipe do Guilty Pleasure. Não, cara, não vamos falar em Bryan Adams, porque Bryan Adams pra mim é top 5 artistas do mundo. E aquela música com a Mel C, apesar da Mel C, uma música do caralho. Baby When You're Gone. Cara, olha os fãs isso. Aí, olha os fãs do Diogo aí. Todo um secto de gente que faz amor pelo Mas bumbum. Spice Girls é muito bom, cara. Eu não lembro se eu cheguei a falar isso no programa, mas eu lembrei na edição que botei Say We Be There, que é uma música que nunca sai do meu celular. E o Lucas Lima continua falando que foi uma dessas crianças que acompanhavam o pai enquanto dançava o pimpolho. Porra do caralho. Ele era o pimpolho, então, né, cara? Ele era o pimpolinho. E aí ele falou, Salimena, tamo junto no Leandro e Leonardo, falou que a coletânea deles, o Bruno e Marrone, do Christian e Ralph, não podem faltar na subpasta escondida dentro de um álbum de death metal. Não vamos deixar isso passar não, cara. Você que é amigo do Lucas Lima e escuta o nosso cast também, quando você vê um daqueles mil posts que ele faz no Facebook, o Testament, Anger, whatever, que for a banda de metal que ele estiver ouvindo, cara, pensa nesse moleque dançando pimpolho com o pai, cara. Pelado, com um piruzinho de fora na sala, com a avó batendo palma. Ai, que bonitinho. Não, porque criança pobre tá sendo pelada, né, cara? E, pô, quem dança pimpolho... Pô, já chamou o Lucas Lima de pobre, coitado. Ué, quem dança... Ele pode até ser rico de coração. Mas, cara, pô, dançar pimpolho é muito classe baixa. Cara, você me desculpa aí. Caralho, eu não quero ver a quantidade de e-mail politicamente correto que a gente vai receber. É, porque falar assim, os fãs do Diogo dão tudo cu. Isso aí pode, agora falar mas quem escuta pagode. É uma constatação, porra. É um fato. Aí ele falou um pouco dos programas de TV que ele gosta aqui, falou Super Pop, Caso de Família, programa do Rony Von. Puta merda. Pesca e Companhia. Nem eu que gosto de TV aberta gosto de Super Pop. E aí, cara, ele falou um negócio aqui, ele falou, caralho, Salimeira, você falou sobre os gemidos das japonesas e isso é o maior motivo de eu não ver gemidos japoneses com som. Porque eu tava falando sobre, né, o hentai, a pornografia japonesa lá, e as mulheres sempre gemem de um jeito muito esquisito, parece criança que machucou e tal. Aí ele falou o seguinte, parece criança sofrendo e eu me deprimo fácil, a punheta acaba não vingando e o pinto não sobe. Na pornografia, a única coisa que considero guilty, mesmo sabendo que é normal, são vídeos com fetiche de pés. Compactu. Aí, Léo, um abraço. Alguns são deprimentes, mas me apaixonei pelo estilo quando vi um da história e a Sasha Grace satisfazendo com seus pés. Aí ele falou só, ele fala mais umas coisas aqui, despede da gente, falou que vai baixar a trilha sonora porque tá muito foda. Ah, peraí, vou ler mais uma mensagem, só que antes eu vou falar rapidinho aqui. Pessoal, nós já sabemos que você teve uma exposição em Paris com foto de cu. Para de mandar isso pra gente, por favor. A gente não aguenta mais receber essas mensagens. Eu acho que todo ouvinte que escuta o cast e não comenta mandou uma mensagem pra gente falando desse link. Pois é, trouxe muita gente nova essa exposição do cu, cara. Os ouvintes que nunca falavam. Então vamos lá, João Lima, que deve, não deve ter parentesco com Lucas Lima aí. Vou começar a mandar abraço pro João Lima, cansei. Um abraço, João Lima. E aqui ele começa. Gente, e começou com gente. Gente. Você já imagina? Gente, né? Não é gente. Gente, é preciso delimitar. Tadinho do João Lima, né, cara? Já entrou fodido já. É preciso. Ah, não, porra, não. Esse cara aqui é o que mandou o vídeo. Sensacional, cara. Vamos lá. É preciso delimitar um número máximo de integrantes nesse cabaré. Esse episódio, que foi do Guilty Pleasure, né? Tava uma feira livre. Cara, que... vamos falar um pouquinho dessa edição, né, cara? E do programa. Vamos, né? Porque ninguém vai editar mesmo essa bosta. Meu Deus do céu, é uma leitura. Só tem que estar muito salivado. Imagina se fosse um programa. Cara, tem 20 minutos até eu agora. Eu quero ver, cara, a porra do episódio do Breaking Bad. Tem 20 minutos, sabe? Até agora. Não, então, o que aconteceu foi o seguinte: esse episódio de Guilty Pleasure, a gente estava um pouco empolgado porque a gente estava gravando bebendo e a gente gravou pela primeira vez com todo mundo e o Diogo visitou a gente, então a gente estava em loco com a galera bebendo. Então, obviamente, as coisas saíram um pouco do controle. Mas vamos explicar um pouquinho mais. Não só foi a primeira vez que a gente estava gravando junto, que a gente estava acostumado a gravar o mimimi do mimimi juntos. Eu, Saldanha e Salimena. Dessa vez a gente resolveu chamar um convidado extra e falamos: quer saber? Quem chama um, chama dois. Chamamos Humberto, eu sou o drogado, e o Léo Martinelli. Ou seja, e olha, quase que o Wallace. Não, o Wallace participou ainda. Isso, foram cinco pessoas e depois entrou um sexto. Isso tudo com o nego ainda bêbado da noite passada, bebendo mais. E o Humberto, cara, o que aconteceu com o Humberto? Ele tava com um estopim no cu, cara. Cara, e não, isso que eu ia falar. O pessoal tá achando que tem 10 convidados. Não, tinha 6, só que o Humberto valeu por 4. É a variação atonal da voz do Humberto berrando, né? A gente tem dificuldade de não se atropelar, né, porra? Eu, principalmente, atropelo todo mundo quando tá falando. Mas o Humberto, ele não para, ele já viu que atropelou e ele continua falando e cada vez mais alto. Então ele levantou a barra da altura, sacou? É muito engraçado porque no arquivo de edição, né, você vê aqueles gráficos da amplitude do sonora. Esse programa, ele tá estourado do início ao fim, ele é um bloco. É só uma cor, né? Não tem... Exatamente, não tem distinção. Mas aí, aprendemos a lição, gente? Não. Não, claro que não. Adorei esse programa. Acho que a gente vai repetir isso. Aliás, vou falar uma coisa mais importante. Se vocês acharam isso complicado, aguardem o Ensina-me a Beber, parte 1, porque vão ter vários, que provavelmente vai ser com o Cico. Então já vai ser uma putaria natural e ainda vamos beber ao vivo no programa e eu sou macho, não sei vocês. Vou fazer concurso também de virar cachaça ou vodka, o que vocês quiserem. Vamos começar trocando as penas, vamos acabar nem sabendo o nosso nome do meio. Já que a gente falou do Cico, deixa eu ler aqui o e-mail do Ian. Ian perdeu a cabaça com 18 anos. Olá, amigos do Mimimi, nunca mandei e-mail para podcast nenhum, mas talvez a falta de renome lesse seus podcasteiros indie me fez sentir minha vontade de escrever algo para vocês. Caralho, peraí. Traduzindo isso, ele mandou e-mail pra gente por pena? Não, ele, acho que ele mandou assim, tipo, ah, esses caras são deboss, eu posso mandar mesmo. Ou seja, você é muito merda, Ian. Você se sente intimidado pelo Nerdcast. Caralho. É, não, mas eu entendi. Um pouco o lado dele. Aqui é a melhor chance que um cara tem de mandar um e-mail ser lido, porque a gente lê qualquer coisa, né, cara? Enfim, ele fala que ele se sentiu muito derrota porque além de curtir parte das desgraças que a gente falou, ele curte muito Raça Negra e sentiu falta do Raça Negra na lista. Cara, Raça Negra não é Guilty Pleasure, não. Raça Negra concordo. É fundamental pra qualquer churrasco. A Raça Negra muito é maneiro bom. E Cidade Negra também. Não, aí não. Aí forçou. Aí forçou. Não sei, né? É difícil. Aí ele falou o seguinte, que ele descobriu a gente através do doente do Cico, que a cada dia que passa, ele pensa que é o Diogo. Ou seja, só falta o Saldanha agora pra ser o último integrante que é o Cico, né? Porque eu e o Salimena já fomos. E ele pergunta qual que é a nossa ligação com o Cico, se o Cico é de Juiz de Fora também, se ele nunca participou de uma gravação e pediu pro Salimena fazer essa ponte. Como assim ele nunca participou de uma gravação? Foi isso que eu ia falar, cara. Como é que vocês sabem que não? Ih, tá no ar. E pede pra que a gente aceite no Facebook. Ah, Saldanha, você tá negando o vídeo no Facebook? Cara, eu tô deixando congelado porque eu não sei de onde que são as pessoas, não sei o que as pessoas falam. Aí depois... Bem-vindo ao meu Facebook, é uma putaria, cara. Todo dia tem umas 10 convites de amizade que eu aceito tudo. E depois eu vou tirando só quando começa a compartilhar Jesus, cara. Uau, mas que pop. Nossa, super. Cara, mas eu até ia perguntar isso pra vocês. É bom que a gente puxou esse assunto. Peraí. Entrei no meu Facebook agora. Tem uma mensagem do Gustavo Schmidt aqui. Oi, caralho. Ah. Vamos ler. Injusto querer revogar meu prêmio por causa de um Guilty Pleasure, cara. Já falamos, quem vai decidir isso são os ouvintes. O que você vai ter que fazer pra ganhar isso, cara? Deixa eu terminar de ler o e-mail, que eu não terminei de ler o e-mail do outro cara lá, caralho. Do João Lima. É que você me interrompeu no meio, cadê ele, João Lima? Não, é porque ele mandou, não sei se vocês lembram, ele mandou um link que ele falou que ele fez aniversário. Ele fez aniversário e quem ganha o presente somos nós. Vocês viram isso, cara? Eu não recebi esse e-mail, não. De onde que não, tá isso? Não é um e-mail. Tá na página do... Deixa eu mandar o link pra vocês, que ele fez. Vocês me digam o que ele tá fazendo. Ah, eu vi. Genial, cara. Pô, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom, cara. Eu vi. Cara, vamos dar a camisa do Gustavo Schmidt pra ele? Porra, 100%. Cara, topo 100%. João, é nóis, cara. Pô, velho, que homem genial, cara. Eu tô vendo isso de novo. Ele fez uma imitação do Dom Salamanca. A gente vai deixar o link aí no post aí, cara. E eu demorei pra entender o que que tava acontecendo. Não, cara, sabe qual é o pior? Eu cliquei no link e meio que esqueci. Eu tava no trabalho na hora. E ele tá respirando alto. Eu falei, caralho, abri um vídeo pornô aqui, fudeu. Fiquei com medo de, pô, minha chave vai ver que eu tô vendo putaria. Aí eu fui ver, não, era um homem imitando um cara numa porra, um invado numa cadeira de rodas. Amigo, se sua camisa é G... Parabéns. O Gustavo Schmidt respondeu aqui agora: não me venha com essa, rapaz. É claro que eles não vão querer que eu ganhe, porque eles cobiçam minha conquista. Cara, fala aí agora. Fala que a gente tá gravando os e-mails agora e que ele perdeu. Vou falar, cara, infelizmente recebemos uma imitação do Dom Salamanca e vai ganhar a sua camisa. E, cara, esse João Lima, eu curti o João Lima, pode mandar mais mensagem, que suas mensagens são muito boas. Ele falou uma coisa que eu concordo, cara. É quando você canta música que é cantada por mulher na primeira pessoa. E aí quando ele canta meio alto, ele se flagra assim, meio que você manja rola, sabe? Então, cara, é isso que eu falei quando eu falei da música da Kate Tunstall lá. Olha a letra da música. Suddenly I see, she's all I wanna be. Não, cara, tem aquela versão de Devolve, que é do Roberto Klausman, que é Calcanhoto Compra, né? E ela fala, vou sair com outro rapaz. O negócio, mas você cantando isso meio alto, né? Fazendo as compras no supermercado, né? Isso é muito engraçado. Mas é que tá, cara. Aí quando um homem faz cover de uma música composta por uma mulher, às vezes ele adapta pro universo masculino. Mas eu acho que isso fica mais constrangedor do que se o cara mantivesse a letra original, que ele falou, pô, peraí, pô, não sou eu não. Vou mostrar aqui. Parece que tá cantando um refrão, tipo assim, eu te amo, ó, eu sou hétero, hein? Tipo, ele vai sair do microfone, fala, eu gosto de mulher. Eu pensei nisso, cara, muito bom tocar nesse assunto. Então, semana que vem, voltamos com mais um mimimi temático. Fiquem na esperança que a edição seja melhor que a do último. Vai ser porque vai ser minha. E é isso, né? Até a próxima, então, tchau. Até a próxima semana. Tchau, um abraço. Não, mas, sério, não acho que ele deve perder a camisa. Eu realmente acho que... Ah, foi tomar no cu, velho. Não, não vou dar, não. Eu que ia dar pra ele, você esqueceu? Não, não dou mais, acabou, velho.